amor chegou. Nosso som é massa, você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura em minha mão e você roda pra mim. Se dançasse comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Baila comigo pra valer, só eu e você. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chamega. O piseiro vai bombar. Se dançar assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chamega. Nosso som é massa, você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura em minha mão e você roda pra mim. Se dançasse comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Baila comigo pra valer, só eu e você. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chamega. O piseiro vai bombar. Se dançar assim pra mim,